2404, clear to Lisboa, fly level 370 initially. Via Upper Whiskey 50 until Mossoró. After that, Upper November 866. And then you accord your flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, G beach transition, Salvador control 120.8, Skog 5532. Departure is Momo, G beach transition. Lima Papa Papa Tango, Lisboa, flight level 370, Uniform Whiskey 50 until Mossoró, then via Uniform November 866, then via flight plan route, runway 10 departure, after departure left turn, Momo departure, GB transition, departure frequency 120 decimal 8, for 5532 at Portugal 504. Portugal 2504, read back is correct, call me, start up and push back. Call you for push and start at Portugal 2504. Salvo, boa noite, está 3178, na escuta. 3178, boa noite. Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette para o portão 8, 3178. Sun 3305, informação ruim, autorização Recife. 3305, Recife autorizado, 330. Via Peruísque 58. Decolagem da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1208-5545. 330 autorizado Recife. Aerofia Peruíbe 8, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju. Controle 1208, transponder 5545, 3305. Correto, 3305, Chambrão. Chambrão. Autorizado, chantagem. ground 18 north, we're Portugal 2504, stand 1-1, request push and stand. Clear, push back and stand, upcoming taxi. Clear for push and stand, calling for taxi, in Portugal 250, 2504. Viva até ponto de espera, a torre 1895, ajuste no 015, tem um bom voo no 074. E para 2000 pés, vai manter a via chegada a Mari, 1015. A via chegada a Mari, 1015, 2000. Possível, solicita voar Duna. Mantenha a chegada, 6212. Fazendo. Chega aí. Qual é a frequência discreta da torre? 334. Vai todo mundo escutar. Venha 00, voa Mari, desce até os 50. Liga, linda cola, 110.7. Tem 3305, meia dúzia, se tiver questionamento. Reduz e aguarde um instante, corrijo. Aguarde um instante e puxe. Aguarda, 3300. O Rio 5972, posição 10, parte de carga para o puxe acionamento. No parte 3 está livre, Rio. Obrigado. Portugal 2504, requesting. Portugal 2504, clear taxi from 1 India to Hone Point, runway 10, Q1H1015 and Tower 1, runway this small 95. Right, April 9, India, holding point runway 10, QNH1015, and tower 118.95, sir. Is that correct? 3305, é a equipe que está na parte 330 da Portugal, está livre, seu puxa. Aqui após a passagem do TAP na retaguarda, existe um ataque 3305. Boa noite, né? 6224, Arauto da Sua Aracaju, no 230. 6224, Aracaju, só instante, corre. Controle 74, decolando agora as 43, controle ainda 08, bom voo. 08, obrigado, mano. Na 074. Controle, boa noite, na 074, passando 1500 pés, perfil da Elsa. Eu no 074, sobe 360, voa Del. Daí na prova, 360, posição, agora na 074. Dois, dois, quatro, copia? Autoriza direto Duna para o transporte Chanel 6202. Salvador Chanel 6202. 6202, prossiga. Autoriza Duna. Negativo, mantenha chegado. Ok. Tower Boa Noite, Portugal 2504, holding point runway 10, ready for departure. Temos 3 horas e 30 de autonomia, 116 a bordo, alternando na tela. Microfone. 116. Tá livre via Pátio e Índia, no ponto de espera 1895, 1015, tem um bom voo. Pátio e Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa semana. Alô Salvador, boa noite, total 9908, para a conta Guarulhos, 320, tem que ter formação 1. Total, só os 3 cópias. Aguardando, total. Salvador Rio 5972, pronto, táxi 4 a bordo, 3h22 de autonomia, alternando Guarulhos. 5972, segue o tráfego da TAM, no ponto de espera 1895, 1015, bom voo. Segue o tráfego da TAM, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, 1015, o ajuste agora, grato, Rio 5972. Mantém 305. Ali mantém 305. 504, but now 49, call control 121, decimal 8. Correct, 120.8. 08, muito boa noite, Portugal, 2504. Boa noite, é Portugal, 2504, é board. 2504, climb to level 370, Momo Gebit. Momo Gebit, departure Portugal, 2504, climb level 370. Gol 1074, chama Recife agora, 1251, alterna no 3395. Ouro, 6212, autorizado LS, porta estabilizada. Aqui no sistema apareceu o aparelho 50, Nilsa, e após direto, eu estou tentando contato com o centro para confirmar a sua rota, ok? Se quiser acionar é por conta e risco, é, ainda não tem sua autorização. Tá aguardando a autorização, então. Então, 9908. Claro, teria a autorização do 6224? Afirmativo, 6224 já autorizado, está pronto para o push? Tá pronto, 6224, tá guardando apenas o trator aqui. Sim, ativo, só mais um instantinho pra conta. Ok. SMU 3600. Controle está 3600. 3600, desce para 2000 pés, 1015 autorizado ILS. 0952, 2000 autorizado ILS, 3600. 6212 passa a duna, autorizado completado, torre 102195. 6212, chamará, boa. Boa. Controle, boa noite, está 3305. 305, sobe 330, boa puca. 330, está 3305. Nós, livre decolagem. Livre decolagem, pistão no 0, Rio 5972. Corre, boa noite, Salvador, é o 6202. Passa o pushback, mas não tem ninguém aqui para retirar o finger da aeronave. Pode entrar com, em contato com a Infraero, por gentileza. Opa, desculpa. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. O 2, boa noite, quando é aproximação, informarei pista livre, cheque trem. E baixo checado. Sim. 1208-5540. Pisado no 0, vento 190 graus, com 5 nós. Teve pose pro 6212. 120 do Sol 8, controle 540, transporte aeroxené 6224. Entrar em contato com a Infraero para o operador. Só iniciar o operador assim que estiver pronto, autorizado a iniciar, informando apenas o início. Gente, reportará para o início então 6224. Total, só para informação, já entramos, já conseguimos contato com o Recife, ok? A operadora foi solicitar autorização do supervisor para liberar a rota Pesulo 10, até, conforme o senhor já havia informado. Porque para ela também tinha a rota 350. E assim que possível, vamos pagar sua cota. Sim, a gente está aguardando a autorização total. Obrigado. Zero, zero, passador, nós estabilizar a chama torre 118.95. 1-8-9-5-3-6-0-0. Puxa, o acionamento do Chiné 6224. Tá livre, chame táxi. Valeu. Toda a aproximação, informarei que está livre, 3600. Prossegue agora as instruções, 3600. 3600, cheque trem. Chado, travado, 3600. Gente. Chané 6212, bem-vindo, solo 56, Oliveira à direita, 121.9 solo. 129 à direita, após Vidal, 6212. Pista livre, decolagem, pouso autorizado, dentro 110 metros. 1-1-0 com a 612, 1-0-1-5 ajustado, livre pouso, estão 3600. Chanel 6212. 6212, prossegue Alfa, Juliette, remoto, corrijo. Portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1. Correto. É Portugal 2504, contact now Recife, center, frequency 125, decimal 45, if unable 26.85, fala. 2545, 126.85, muito boa noite, é Portugal. Uma boa noite. Vou demorar muito para autorização do dia Upper 10, o total aceita a Upper 50. Tio, vou propor para o centro. Aceita mais, né? Aguarda. Faz um pouquinho, botão 9908. Minha 00, bem-vindo. Solo 58, ao livrar direito, 121.9, solo. Alô, disponha, 58, 219, livrando 3600. Salvador, são 3600. 3600, prossiga via Alfa, reporte. Está autorizado ingresso, Juliette, portão 09, 3600. Via Alfa, Juliette, para 09, é 3600. Para o táxi, o Chanel 6224, 90 a bordo, autonomia 0150, alterna Salvador. ...34, livre até ponto de espera, 1015 ajuste, até 1895. Salvador, 1015, confirma PLB? PLB de 90. Boa noite, Rio, 5972. Chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3395, Rio, 5972. Recife, 1251, alterno 3395, Rio, 5972, grato. 1208-5542. Autorizado Guarulhos, via APUI 50, Nilsa, decola da 10... Direita pós, Dael, Leda, Eudes. 1208-5542, Fossonda, 320, total 9908. Tem livre, puxa, chame táxi, total. Chamará o total. Salva, só retificando, Oxiné 6224, autonomia de 0230, ok?